amigo. Quem tá na pista sabe que não pode dar milho. Perdeu o bonde, vai ter que ir correndo no trilho. Ficou pra trás, não vacila mais, mais, mais. Amigo, quem tá na pista sabe que não pode dar milho. Perdeu o bonde, vai ter que ir correndo no trilho. Ficou pra trás, não vacila mais, mais, mais. Do asfalto esburacado faz-se o teste. Tem pra quem quer ser doutor, jogador, cheirador, tem cash pra financiar tudo aquilo que vem. Pra mandar buscar tudo que acha que cai bem, mas nem tudo que reluz mostra o caminho. Aponta quantos desses na vida tão sozinho. O que não vê mais a mãe, o que não sente amor, o que mergulha em champanhe, o que só carrega dor. Porque não é só beleza que se tem pra desfrutar. O que cê mais quer, quer mais é te testar. O zagueiro pra marcar, overdose derrubar. O rocão pra enquadrar e o juiz pra condenar. Amigo, quem tá na rua sabe que não pode dar milho. Perdeu o bonde, vai ter que ir correndo no trilho. Ficou pra trás, não vacila mais, mais, mais. Amigo, quem tá na rua sabe que não pode dar milho. Perdeu o bonde, vai ter que ir correndo no trilho. Ficou pra trás, não vacila mais, vacila mais. Mas o vacilo eu vi quem você era realmente. Máscara no chão, situação deprimente. Atrasalado, traíra se revelou. Bem na minha ausência sua cara mostrou. Mas não contava que o mundo roda chegou em mim. Chegou sua hora, otário, vai ser seu fim. Falso amigo, verdadeiro inimigo, amigo da onça. Na frente é irmão, diz que segura a bronca. Nas costas o papo muda, compadre, qual é que é? Aproveita que eu não tô pra me queimar com minha mulher. Pilantra, não cola na banca. Desse tipo que nem você, eu tô a pampa. Amigo, quem tá na rua sabe que não pode dar milho. Perdeu o bonde, vai ter que ir correndo no trilho. Ficou pra trás, não vacila mais, mais, mais. Amigo, quem tá na rua sabe que não pode dar milho. Perdeu o bonde, vai ter que ir correndo no trilho. Ficou pra trás, não vacila mais, vacila mais. Game over.